Eu não sei como foi o instante que se deu, quanto eu quis, quanto errei, me afastei de mim. Quando eu vi, não entendi, quanto eu me perdi. Continuei, prossegui, sem amar e sem fim, avançando e deixando o que conheci. Tudo é estranho no planeta que se chama ninguém. Eu não sei como foi o instante que se deu, quanto eu quis, quanto errei, me afastei de mim. Quando eu vi, não entendi, quanto eu me perdi. Oh.